Até se trata agora no trajeto de fora da barra, um helicóptero, uma tempestade. Trajeto do Michael Mais, vamos ver o foco da vida. Controle turno no norte, pela visão de carro. Xana 6210, informa o tráfego à esquerda aproximando o cabeceiro auxiliar, não interfere com seu pouso, Charlie 206, afastado 3 milhas. Turno, pega a turma Oscar, visão Oscar. Turma continua a aproximação, é ponte na vertical da EMA. Agora para a vertical da EMA, turma Oscar. Peça pausa, não recebo ainda. Peça pausa, reposta através de Paris para ingresso do Corredor Interlagos. O ajuste Salvador no 04. Confirma a atitude que mantém? 190 graus, 119. Colorado, pouso no 7, Charlie Michael Mill. Boa tarde, eu também amei a dois. Tá ativo Alfa, chamei da Juliette. Alfa, chamará. Rota falsa, que fala na hora de receber esse modo Alfa. Charlie, foi rotatório. Solicitaremos o Charlie Mancomeu e divisão na liberação da pista por gentileza. Quilo Romeu, a senhora sai 3 milhas. Quilo Romeu, a senhora continua a aproximação, o ágio está livre. Aguardo, está livre, Quilo Romeu. Maravilha. O Matheus Romeu Cosmeu superou o Mike Forsyth. Peta Fox, torre 198 desse modo assim. Parou da barra, vamos ver o foco do Brasil. Está autorizado, sinal 17, reporte curta, sinal 17. Quilo Romeu, pessoal 11, confirma o pátio. Gente, libere a direita para o pátio 5, no pátio de frequência. Autorizado o cruzamento, saque até o pátio 5, no pátio de frequência. Informa o tráfego aproximando o sinal 97. Reporte na vertical do pátio 5, né? Até 1900 graus, 129. Altímetro 10 no pátio. Muito boa tarde, Azul 2591, utilização de tráfego para Vitória, nível 160, quem estiver no vento. De cópia, Azul 2591. Aguardo, teria como confirmar a saída para hoje? Saída da El Coral. El Coral, bravo. Mas o gol passando em frente. O registrador mantém o número 04. Nosso passando, supranivel 95, ajuste no 04. Pode arremar na final da 97, o eco Delta Fox. Eco Delta Fox autorizado para o 17, vento 100 graus, 129. Eu? Primeiro pouso na 7, eco Delta Fox. Autorizado, cheio por data. Mike, vou filmar que pouso a critério no pátio 5, vento é 1,0 graus no 1,1, nós reporte quando em qual controle? Mike. 1,60, vírgula 677, falando 1,0, primeira curva direita, coral a saída, 1,208 controle, 5,531 no transponder. Autorizado 160 para Vitória, decolagem da 1-0, curva direita, saída coral, 1-2-0, pressão 8, controle, 5-3-1, transponder 2, 5-1. Correto, chega para pushback, seu nome. Copa do pronto, 2, 5-1. go 1645 November for me. Mike Wolf, Mike Solo, controlador 17, de frequência, boa tarde. Arrival to 4,000 feet, QNH 1014. Roger, arrival 4,000 feet, 1014, go 1645. De Alfa no ponto de da 10, torre 1, 1895, Canadá 10, 14, 1. Para torre 18, 15, 14, 14. 3894, para ele levar. Stop, 3894. O azul 6999 autorizado LR de colapso no 0 vento 190 graus 109. Posição e decolagem pista no 0 azul 6999. Palmas Zulu Alfa Tango, 57 milhas, sudoeste, instalador, serviço radar encerrado. Chame o controle de Fidel na sequência 120 de cima 1. Salvador, 869, Salvador Brasília, 360 autorizado, via Zulu 7. Malta, pode sair conforme, decolada 110, primeira curva à direita, saída da El. Leda, Mótima. 1208, controle Salvador, acione no transponder 5545. Confirme. 360, 0. Só 360 autorizado, decola a 10 pela direita e dá o Israel, e da máquina. Controle posto com o 908, final 355, 5 graus fora, 8 canal. Positivo, 5545, motor responde, deixando para pushback, seu nome. Identificação, dessa vez chegada a Mares para nível 070, ajuste 190 no fato. Ah, a primeira curva direita. Ok, ok. 6999, decolou os 22, chama controle 1, 20 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle Gotardo Azul 6919. Do 6919, contato com o radar no decolagem, Supervia CDAL para o nível 320. CDAL 320, Azul 6919. E 294, após ITAP, voa até a Vito 366. Boa, 5 portais, até bom position, faz direct, tem a vida 368. Seria confirmo, 366. Boa, 648, até bom position, faz direct, tem a vida 368. Roger, fly after bom, tem a vida 368. Eu acho que o risco prossiga. Confirma uma parte sobre o voo. Chegou ali o estranho de copo. No pátio. Ciente 02 no BOB, Salvador, Salvador, decola da 17, curva esquerda no corredor forte, se afastando 20 milhas. Pulo 208, controle Salvador, acione no transponder 0132. Condor 22, essa é a identificação, dessa vez chegada bom para nível 050, o ajuste no 094. Chegada ponte para o 050. Condor 2. 143, acione identificação, dessa vez chegada ponte para nível 060. O ajuste no 094. Para puxa acionamento. Autorizado, sigo para o TAP. Puxa acionamento é 5-1. Tá, o Salvador Oceané, 6201, informação da venda. 6201, Cuidado Leão, aguarde corre. Para o serviço Israel. Israel, Lê de Irume. Graças. 394, testa para 25006. O ajuste no 094, está autorizado a RNA da pista no 0, reposta estabilidade. 25-0-0-2-14, reposta autorizada, 6-8-4. 220 para 250 a noite. Complementário para o Condor 22. Condor 22 reduza para 250 a noite. Reduzir 250. Salema 201, copia, Galeão? Copia. Salema Galeão, 360 autorizado via roda do plano, até 9857, decolada 10. Primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208, controle, 5543, o transporte. Exato, para o Galeão, nível 390, vai fazer o plano, 5453, Hotel Lima, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Mais Alpino, obrigado, até a volta aí, se eu tiver. Até. Passamos o voo, Hotel Lima, prossiga. Vamos voar até o Lima, sendo que responda 5513. Confirma o poder para destino. Cota, Cota 06. Autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida por Cajamo, Aracaju e Aperto 1-7. Transponder 5554, controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador para Recife no 350, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Aracaju, que é 7-1-1-7, transponder 5554, controle 1-2-0-8, azul 4206. Azul 4206, acontecendo no espaço, repartição para o PXV, acionamento. 7406. Azul destino avião para táxi, 7-0 a bordo, 4 horas e 30, alternando o Porto Seguro. 3290, desça para nível 050, reduza para 230 mais. 050 reduzindo, 3290. Aqui autorizado, chame para ingresso, novembro ao Twist. So 366-72500-6, e passa para o chefe. 2500, uma boa, obrigado. Turma 919, centro Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251, 1238, o azul 919. Pará, 3894. Turma 1166, reduzido para 2109, número 4177. 210, puxou. Condor 22, voa posição TH368. Voa 368, Condor 22. 3290, voa posição TH368. TH368, ainda mantém 50. Voa posição TH368, mantém somente nível 0. 5-0, Palmo, tráfego 11 horas, 7 milhas, 1 sul, sul, oeste, passa agora 4 mil pés, para 737. 7 para 2, 3, 9, 1, 0, 0, 5, 0, 3, 2, 9, 0. Os dois, vetoração para a área restrita, curva direita, proa 230, limite 1, não sei como deve essa proa. Direita 230, limitado a 15 minutos. Boa noite, senhor, vai utilizar o Chimitax. 3290, deixa para 4 mil pés, autorizado o R9, a pista 0, repasta habilitado. 4.000 cai na autorização, 3, 2, 9, 0. Voo 1166, vetoração para estacionamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 300 de Salvador. Aqui é o da proa norte, limite 300 de Salvador, voo 866. Established on plan no runway 10, runway 6. 1645, tower 118, decimal 95. 118.95. 070, 070, 1166. 1166, mantém information número 070. Sure. 422, pode descer para 4000. 1-2-2, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4. É 4 mil, obrigado. 1-2-2. 1-7 milhas, noroeste, Salvador, retoma navegação, voo Ceábito 368, está autorizado a R9, já está estabilizado. Voo 368, reporta estabilizado na final da R9, quando? Voo 1166, disse para o nível 060. 60, 1166, show. Desalta 3290. Obrigado, Sérgio. CNM 143, após o ponto, voo Ceábito 368, reduza para 2109. Sai. Boa tarde, táxi de Alfa, chamamento de Juliette. Alfa, chamamento de Juliette, vai chamar o 3294. 1166, desce para 4 mil pés, ajuste no 094. 4.0.0.4, voo 1.1.6.6. CNM 143, desce para o nível 050, voa Ceábito 368, reduza para 2.1.0.9. Para 50, voa 368, reduza para 2.1.0.9. Voo 1.1.6.6, reassuma navegação, voa Ceábito 368, está autorizado a R9, reposta pisada. 3.6.9, reassumimento, está dentro do R9, voo 1.1.6.6. 7 é Forte Aliado e Copa. Pode ser 1-7. 1-9-0, nós segue tráfego a 5 milhas, Alfa 3-2-0, mantendo 1-5-0 de graus. Reduziu, quando? Quanto meia dúzia? Para meia dúzia. Taxi 1969, 1-8-6, ajuste 1-0-1-4, observando a aeronave da Tampa, partindo no 62. Ok,

continue aproximação, aguarde a pista livre. Continua aguardando a pista livre, quando. 3290, para informação, eu tenho um Papa 28 Alfa à sua direita, mantendo a perna contra o vento e o pé, não irá interferir. Deixa o tráfego 3290. 1645, taxi by Juliet Gate 2. Juliet Gate 2, 1645. Uno 1166, chama a torre, frequência 11895, segue para por 6 milhas, com 145, mantendo 1300 graus. 1166, chama a torre, obrigado, Tegão. Oi, Salvador, gol 1166, final de 11 milhas, olha a Renate. Gol 1166, continue e aguarde a autorização de pouso. Papa Romeo, November Oscar Whisky, efetue 360 pela direita, reporte nova, perna contra o vento. 360 pela direita, November Oscar Whisky. Então 3290, no solo aos 40, agilize direita, 1219. 319 direita. Full track. We are not able to continue back to gate number 2, due to traffic. Okay, we'll call the company's line to text a little bit ahead. Salve, boa tarde, eu sou 3290, Libra. 3290, boa tarde, taxi Alfa, chamei-se Juliette. Asa fixa, mantendo meu pé e espera contra o vento. Ana 4300, aguarde transferência das comunicações. Poderia chegar um pouco mais à frente para liberar a entrada do da aeronave da companhia sua retaguarda? Hoje só chegar mais à frente. Boa tarde, prossiga. Balão de choque, é isso? Ok, ciente. Mantenha 24 logs feitas, aguarde instruções, guardião leão. Não 43 de Janeta, serviço 366, completa final do procedimento. Chame pelo Salvador, frequência 98, decimal 95. Continue mantendo 360 com curva pela direita. Na pena, do, na pena contra o vento da pista 90, novembro aos Cristo. Ciente, novembro aos Cristo, mantendo 360 pela direita. Condor 22, no solo 43, direita. Reporte novamente na Delta para o cruzamento, Condor 22. Confirmando o plano? Esquadrão Senado 0162. Afirma aqui, tá? Tem 062 a bordo. Apenas 1510, a proa de Paris, que direciona pelo corredor, regressa de Lorenzo Paris. Gente, os equipes do Luz, de corredores, mantenham 1510, reporte ingressando em Interlagos. Passará o quilo, Zulu. 29, 3, 2, 9, 4. Reforma, Serra do Eco, poderia confirmar novamente o horário da notificação? Mantenha escuta, Serra Azul Eco. Não, 372 agora, abaixado para baixo. Ok, continue a aproximação, aguarde o estalido. Aguarda. Para informação, eu tenho aeronave asa fixa na pena contra o vento da pista 90, mantendo meu pé. Salvador, é o Azul, a pista 90? Prossiga, Azul. O sequenciamento acaba com o Oceaner, que já está na final. O Azul 2591. Será autorizado após o Oceaner, ok? Estou aguardando. Faço o cruzamento, Condor. Mantenha a posição, Condor 22. Entendo. O Guardião 01 decolou, estamos para trás norte da torre. Gente, Guardião 01, mantenha o setor norte, aguarde para prosseguir até o Grai. Aperta o setor norte, guarda esse setor. No 166, no solo 45, direito, 1219. Direito 219, gol 166. Seguinte. Guardião 01, autorizado, prosseguir direto para o GRAE. O vento 120 graus, 190 nós, ajuste de ótimo 1094. Informação de tráfego, o Xané na curta final da 190. O Greg está ciente de usar o aeronave na final da 10, não vai ter perigo. O Xané 6143, tudo autorizado, pista 90, vento no 20 graus, 109. Informação de tráfego, helicóptero à sua esquerda, da Polícia Militar, não vai ter perigo. Vento no 20 graus, 10 nós, chame no solo controlado do pátio do Grae. Chamar solo controlado do pátio do Grae, Guardião 01. Chega na tatória. Graças, pelo Zulu. Visual com o Oceaner curtíssimo na pista 90. Afirmativo, visual, Oscar. Gente, ao completar o 360, já está autorizado o cruzamento no ponto médio da pista 0028. O novembro é o Swiss, vento no 20 graus, 90. Ciente, após o Oceaner, autorizado o cruzamento no ponto médio, novembro é o Swiss. Azul 2591, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Autorizado, alinhar e manter no 0. Adeus. Vitor Inter Juliette, confirme 3 Condor Assinado 0160. Afirma, Vitor Inter Juliette. Gente, reporte via corredores, mantendo 1510, reporte ingressando no corredor interlado. Interlado, Vitor Juliette, ainda está ativada a área ativo, conforme notamos. Está presente, vou direto para a asa antiga rotatória de 30 de Leão. November Oscar Whisky, mantenha rumo norte e aguarde transferência para o controle. Norte, aguarda transferência, Oscar Whisky. Azul 2591, sua formação de tráfego, aeronave asa fixa, mantendo rumo norte, não irá interferir, decolagem autorizada, 120 graus, 109. Autorizada decolagem acima de 11, já tráfego. Eu, November Oscar Whisky, mantenha a proa nordeste e chamei o controle agora, frequência 120, 108. Proa nordeste, 108, November Oscar Whisky. 3 horas. 28, nosso alternado será de Guarulhos. Táxi autorizado, à direita via Índia, ponto de espera Torre 1 no 8 decimal 95, a Xuxana 014, bom voo. Ok, táxi autorizado via direita Índia, ponto de espera da 10, vai chamar Torre 195, até a próxima. Voo 1166, observando o táxi treinado da Bianca, ingresso Juliette, ponto 4. Juliette, esse 4 gol, 1166. Confirme a aeronave que chamou? Quase, 4206 para a taxa. PLB, essa é a minha alternativa. Alterno, Serra Branco, Alfa Romeo, autonomia de 0230, PLB de 1122. Azul Coisa 206, táxi autorizado via PAC, Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ativo Jornal 094, informando a nave da Gol parqueando na ponte 04. Frente, autorizado PAC via PAC, Índia, ponto de espera da 109, fora de 5, 104, 20, atento a aeronave parqueando no PAC, no PAC 04. Admito. Azul 2591, decolado aos 49, chamei o controle, frequência no 20, 18, boa viagem. 08, obrigado, bom serviço aí, o Azul 2591. Oceano Hermeia 143, aguarde o táxi da aeronave da Azul, após o ingresso Juliette, ponto 03. Afirma. Salvador, boa tarde, dia 3893, autorização Guarulhos, frente da November. 3897, boa tarde. Para Guarulhos, prepara a subida da Elie da Motiva, aguardando a confirmação da rota. Da Elie da Motiva, só 3897, aguardando. Na 3897, cópia. Prossiga. Para Guarulhos, no nível 320, via rota Upper Zulu 10, Papá Alfa Índia, DCT Umbade, Upper Zulu 44, Pagog, decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda Motiva, transponder 5570, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 10, Papá, Alfa Índia, Umbade, Upper Zulu 44, Pagog. Decola no zero, fura direita, da El, Leda, Motiva, aciona 5570, controle do zero, decimal 8-3297. T3897, cotizamento correto, reparte pronto para o pushback acionamento. T3897. Azul 2702, boa tarde. Autorizando Aracaju, nível 170. Decola da 10, curva à esquerda, perfil da subida Condit, via Golf 677. Transponder 0271, controle 120, decimal 8. Autorizado 170 para Aracaju, decola da 10, com curva à esquerda, Condit, saída Condit, Golf 677. 0271 é o transponder, 120 decimal 8, ele é o azul 2712. Azul 2712, correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vou reportar para o posicionamento, azul 2712. Bom, o Thiago Léo está falando com a Colorado em Interlagos. É, azul é que mantém a Proeste e aguarde transferência no controle. A intenção é sobrevoar a litoral norte ou ficar nesse setor? Não, então só Iberistar, tá? Iberistar, ok, Prado Forte. Gente, mantenha para o Nordeste e aguarde transferência, se é do Leco. Nordeste, tá? Boa, transferência do Leco. Boa noite, 69, decolado 54, chame controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa noite, 69. 360, decola da pista 10, curva à direita, subida à árvore, elefa, via upper do 17. Transponder 5574, controle 120, decimal 8. Índia Juliette, continue, aguarde pista livre, 1094 ajuste. 1094 Juliette, aguarde. Correto, repartição para o pushback acionamento. Controle 208, doutor Regresso. 208, regresso, aguarde. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Thiago Lato. Azul Eco, mantenha 506, de litoral norte, reporte na 20ª milha. 20ª, reportará, Thiago Léo. 6201. 6201, tô aí. Aponte para a 10. Eu chamei 6201, autorizado. Linhares de colapso, 10, já estão 20 graus, 109. Linha conta 10, né? Azul 4206, eu também pronto, considero da 10. Gente, Azul 4206, após a rolagem do Oxené à frente, autorizado a alinhar e manter. Após a rolagem, ali mantém 4206. Vitor, Índia, Juliette, pouso autorizado, pista 97, ventamos 20 graus, 109. Autorizado na 0, 107, Vitor, Juliette. 18, decimal 95, ajustando 014, bom voo. Boa tarde, Whisky, Oscar, informe, autorizado, acionamento, chame claque. Oscar, informe, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Aeroporto Uniforme, mantenha a posição. Ok, autorizado, vitrine de Juliette, considere solo ao 58. 3297 para o posicionamento. Pode 5 autorizado, deixa eu me estar aqui. Câmara Tática 3297. Zero decimal 8, confirmo? Confirmo, 1208. Obrigado. Luiz Kelsen informa, autorizado, ingresso ficha 97, reporte alinhado e pronto. 1208, no contato radar, escuta para o nível de voo 360, via saída da EL. É possível voar na proa da EL, lenda? Foi direto lenda após 2000 pés, 6201. É, após 2000 pés, voa sim, lenda, muito obrigado. Vitrine de Juliette, frequência livre. Boa tarde. Aqui o canal saiu do 869. 869, informo que a posição Arbor está a 11 milhas na sua prova 260. Aqui o canal saiu do radial 259, no 869. Está alinhando aqui, eu vou chamar. Circulares, controle 06, setor. Julieta, apenas para informação, há um tráfego Papa 28 Alfa, nessa posição de 12 horas e 7 milhas, no corredor forte, mantendo no meu país. Atendo o tráfego, Julieta, na região. Pode autorizar a pista 97, vento 120 graus, 109. Azul 4206, decolado ao 002000. Chamei controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. 1208, 4206, obrigado. Controle Salvador, boa tarde ainda, 4206, azul na sua escuta. Azul 4206, contato radar, suba para o nível de voo 350, via saída PUCA. 350, suas restrições via PUCA, 4206. Com no 869, estando centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. Recife, 288, 260, com no 869. Controle Salvador do Batalhão, iniciando o Chile Romeu November. Apoio informe que o Romeu November confirme o estimado para pouso em Feira de Santana. Último pouso é o 2019, Malaga. 019, diante que o Romeu November, informo que não há tráfego do setor a reportar, conhecido pelo controle, reporte que o Romeu November tem frequência livre da presença e deseja ter essa informação de voo e alerta, retorne à frequência do controle. Whisky Oscar Uniforme, no meu país, com o reporte no farol da barra. Fala, Salvador, boa, gol 1645, vamos até November, quanto pode ter a vitória? Gol 1645, boa tarde, autorizado vitória, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da Euleda, Porto Seguro, via Verdugo 44, transponder 5-0-06, controle 1-20-8. 3 cruzador, Vitória 360, Dael Leda, seguro o Presulu 44, operando no 0, curva direita. O transponder 5006 e o controle 120.8, está na posição 2.64. Quando vem com 35 corretos, puxa acionamento. Boa Azul 2712 com o POB de 71, 2 horas e 35, alternando o Recife, pronto para o táxi. Azul 2712, atualizado Pátio Índia, ponto de espera, torre 118.95, Ajustando 014, número 2, segura a nave da TAM. Vai seguir a nave da TAM, o ponto de espera vai chamar 295, Azul 2713. 97, prossiga. 3297 para táxi, seu BIM 230, aqui 3.47, Criativo Galeão. Faixa Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 014, no voo. Índia 295, para 3297, ligado, no trabalho. Capitão, vou fazer Índia Juliette, Paulo. Eu vou direto ao meu Fox 08. Excelente, Romeu Fox 08, controle 06, obrigado. Tango Vitorino de Juliette, como recebe o Paulo? Autorizado Cairu, Uno Mil Pés, decolando da 17, curva à direita na corredora Xé, transponder padrão, controle 120, decimal 8. O quê? Trocando livre. Eu me mantenho a 3 mil pés na câmera de whisky. Canal 626201, chame Santo Recife. Frequência 95.1, alterna 93.8. 125, decimal 1, 123, decimal 8, bom tempo? Casamento correto. Certo. Azul 4206, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12685, alternando 12545. Afirmativo. Obrigado, até mais. Drive no verão. Azul 2712 autorizado, alinhar e manter que são zero. Autorizado, alinhar e manter. Mano, mil pés na ré, o Papa Papa Charlie Mike Romeu. Gente, então, Siri, o nome mil pés, decola da 17, curva direita no corredor a chefe, transponder 0, 1,